Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br. The Pentagram, dedicated to Henry Foreman. Um homem cuja vida sempre esteve simultaneamente compartilhada por genialidade e loucura, por criação e destruição, amor e ódio, encanto e desafeto. Que mistérios estarão ocultos na vida e obra desse homem cujo propósito sempre esteve muito além de todo dogma e de qualquer moral, além de toda êxtase, de toda vida e morte? Talvez poucos tenham as respostas e conheçam os motivos que moveram o pior homem do mundo a reviver o assim chamado culto das sombras. Aleister Crowley. Aguarde por este episódio no próximo Podgrafias. Enquanto isso, acesse medium.com/1111.